Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58 até Orago, após o direto Maceió, decolagem pistão no zero após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, frequência do controle 119.35, aciona 5114. Correto, 5114, portão 04, chama pronto, gol no 994. Jogo 70, desça 2000 pés, altímetro 90 no 2, prezado final ILS, X-ray, forma estabilizada. Jogo 70, desça 2000 pés, autorizado final ILS, altímetro 90 no 2, forma estabilizada. Autorizado, gol no 7, no 4, chama pronto para o táxi. Campina Grande, flight level 390, red cover. Go 1606, clear to Campina Grande, flight level 390, via Up Zulu 10 until Neuma position, after direct to Campina Grande. Take off from runway 10, after take off, turn left. Puca departure and the Z-Path transition. Salvador departure frequency 119.35 and the scope code is 5117. Go 1606. Good. Campina Grande 503-90 by Upper Zulu 10-2-0-1. Stand direct to Campina Grande. Departure runway 10, left turn, left turn after departure, Puca. Then departure transition, departure control 1-9-0-5. 135, interval 5117, so 16206. Okay, just to confirm the departure will be Fuka and then Zipar transition, okay? Fuka and Zipar transition, go 16206. That's correct, come back right for pushback and start the gate 03, go 16206. Zipar ready, 16206. Agora 724, transporte ataque, 2 horas e 10, perna 25, eu abri 1114. Dando direita, Índia e Alfa no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0, no 2, gol no 7, no 4. 0, no 2, Índia, Alfa, ponto de espera, reporta gol no 7, no 4. Zero 70, complete na ILS Extension, tendo aí decimal meio bom ponto. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 080 graus com 7 nós, gol no 7 no 4. Salvador, muito boa noite, Otan 3170. zero, boa noite, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, Boeing da Gol presta a iniciar a rolagem na pista 1-0. Radão 3170. Salvador, boa noite, 9-3-0, João Pessoa. Boa noite, 9-6, João Pessoa, 370 já aprovado, só um minuto para cópia. Na 3170, autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 07 nós. 3170, ciente, livre pouso, baixar travado. Salvador Gol 1994, na posição 4, para o Beck Sonacan. Gol 1794, decola aos 39, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado. Gol 1994, autorizado pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado chamar ataque com 994. 1794, contato radar a decolagem, sul para livre 230, saída Puca, transição Caju. Ok, 230, Puca, Caju. Jet 6746, desça para livre 050. Autorizado chegada a Mari, tinha na 090. Autorizado e passe, 6746. Na 3170 no solo aos 41, libera a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporta para ingressar na Taxi Juliette. Marina Juliette, Roger, go 1606, send by. Para o táxi, está com pergunta. 4, 2 horas e 14 de autonomia, alterna Salvador. Gol 1994, autorizado direita, Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 2. Meia direita, Índia, Alfa no ponto de espera, reportará pronto, 1012, agora o gol 1994. Autorizado ingresso até o portão 07-3170. Confirmado para o 07-3170. Afirmo. Go 1606, clear, push back and start, come back, red for taxi. Autorizado a linha e decolar da 1-0, vento 1, correção 1-0-0 graus com meia dúzia de nós, gol 994. Autorizado a linha e decolar da 1-0. Para 2000 pés, após start, Oiduna, forma estabilizando, altimetro na 0-1-2. Confirmando ajuste? 1-0-1-2. Com 0-1-2. Bola 7-1-4, chama agora 725-2545, até 2005, por favor. 2545, obrigado. Após primeira curva à esquerda, a subida é a Puca, transição a Aru. Controle 119.35, aciona 5116. Sente autorizado 370 para João Pessoa, especificou ele até Recife após direto. Saída Pucaru, circulada 10 sobre esquerda, 1935 controle, 5116, responde. Cotejamento correto, chama pronto, 05. Portada pronto. To the right via India and Alpha, come back right for takeoff, hold points runway 10, the QNH 1012. Via Alpha, body ready, hold 994, decola as 48, controle agora 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa noite. Voo 1994. Controle Salvador, boa noite, Gol 1994, está passando de 2000 em ascensão para 350. Olá, Gol 1994, com a sua tabela de decolagem, suba para o nível 350, sai da Puca, transição Caju. Centrão, ascensão 350, Puca, transição Aru. Line up and wait, runway 10. Go 1606, clear for takeoff, runway 10, the wind is 100 degrees, 07 knots. Airborne at 4, correction, 5-2, come out of the departure, run 19 and decimal 35, have a nice trip, sir. 1935, bye-bye, 606. Complete final ILS actuation, turno e decimal meio bom posto. 1606 na escuta do controle. Web 6746, boa noite, final da 1-0, continua a aproximação, reporta visual com campo embaixo travado. Go 1606, radio contact on departure, climb level 390, maintain Puka departure, depart transition. I maintain 390, Puka departure, depart transition, go 1606. Uno 2545 até 2085, bom. Uno 2685, número alternado. Uno 2685. 2685. Correu o gol 1896. A 5, puxa, acionamento. Autorizado, chama táxi, gol 1896. Chama táxi, 96. 6-0-6 switch frequency, receiver center 12515, backup 12685. 125, so far 12685, go 1606. Libera direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa e reporta para ingresso na táxi Juliette. Livra direita, prossegue na Alfa, reporta antes da Juliette, reporta mais Juliette, web 7 com o Pena.